Xê não vai cobrar, porque amor não se impõe para acontecer. O amor se vivencia. O que o irmão deve fazer é amar mais, ser mais bondoso com ele, ser mais paciente, ser mais para fazer mais reza, mais oração, para ele vivenciar esse sentimento, meu filho. O amor não se impõe. Não se cobra amor de alguém. O ato de cobrar já impõe que você não tem amor, porque você não está sendo amoroso. Você já viu algum cobrador amoroso, meu filho? Não, senhor. Nem no plano terreno, nem no plano espiritual. Ele chega e quer tirar o que é dele, né? E até o que não é. Né? Que vocês compram uma coisa hoje na terra por 10 e amanhã paga 50. Ti para a obra da caridade, que os cavaleiros guardiões protejam de qualquer interferência negativa e que meus lábios se fechem se a mensagem não vier de ti. Salve Deus e graças a Deus na graça de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque só em ti brilha a luz eterna, a luz do reino, da glória e do poder por todos os séculos. Salve Deus e graças a Deus na graça de Deus. Ave Maria, cheia de força espiritual, Deus é contigo e conosco. Bendita sejas tu e nos torne benditas. Bendito é o fruto do vosso ventre, e que seja bendito o fruto do nosso trabalho. Santa espiritualidade, mãe de todas nós, rogai e determine agora e sempre a nossa vitória sobre aqueles que se julgam nossos inimigos, encarnados e desencarnados, visíveis e invisíveis, e os fazeis felizes e prósperos, e desenrolar de nós. Salve Deus e graças a Deus na graça de Deus. Ó grande chamado Oriente Maior, dos mundos encantados que abriu o mar vermelho a Moisés, tu falaste os 10 mandamentos. Faz a minha preparação, para que eu não fique com o povo conduzido por Moisés, que duvidou de ti. Mas ilumina meu espírito, para que eu possa seguir meu ajuste com humildade, nos tempos finais do meu terceiro milênio. Faz em mim a força de Davi, que venceu Golias. Dai-me a sabedoria de Salomão, para conduzir a minha vida e a minha missão. Salve Deus e graças a Deus na graça de Deus. Graças a Deus. Qual que é o nome do senhor? Eu, minha filha. Já na Xinjala, sempre eu respondia que eu me chamava Ei, Angola. Então, se hoje nessa casa me apeguei em Cão Preto Velho de Angola, ordem do capitão João de Aruanda, dessa caixa. Certo. É? Então, sou Preto Velho de Angola. Preto Velho de Angola. Preto Velho de Angola. Graças a Deus. Sabe Deus. Qual que é o propósito da incorporação de um preto velho no terreiro de Umbanda? Ah, meu filho. Você sabe o que faz um preto velho ter sentido na sua vida? É ensinar três lições que são a mais difícil de ser seguida. Uhum. São os três pilares que podem sustentar um homem ou uma mulher neste plano desregrado que vocês vivem. Amor, humildade e tolerância. Amor, humildade e tolerância. Olha, meu filho, amor já ensinava o grande mestre. Ama teu próximo, ama a ti mesmo. As pessoas nem estão se amando, nem pior o outro. Daí o crescente violência nas famílias, nos vigiâncias, né? Em todo lugar. A humildade, meu filho, porque a soberba, a ausência desse amor, cria soberba. Cada um quer ser mais do que o outro. E isso, do querer ser mais e achar melhor, cria o que nós chamamos da intolerância. A intolerância de cor, da intolerância do jeito de amar, né? A intolerância de crer. Inclusive, nós aqui fizemos nos nossos últimos A homenagem de Pedro Velho foi intolerância e depois de acolhimento. Porque eu sempre tinha para mais fria. Que o amor ama, meu filho. O amor ama. Né? O amor ama. O amor ama. E o amor não diz que tu vai amar porque tu é uma mulher, que tu vai amar um homem, que tu é um homem, tu vai amar a mulher. O amor, ele ama. Né? E você pode encontrar a sua felicidade num pai igual. Então a gente tem que ser respeitado. O que o Pedro veio, vem dar sentido à sua presença nas casas de Umbanda. É ensinar o amor, a humildade, a tolerância e as pessoas já conviverem com elas mesmo. Né? Conviverem com elas mesmo. Então nossos ensinamentos são simples. É aspirar as pessoas a ter pé no chão. Não importa o tanto que elas estudaram. Mas isso não faz ela a melhor do que o outro, que não teve oportunidade. É? Então, se ensinar as pessoas a ter pé no chão e a construir seus próprios caminhos. Eu sempre digo para essa mocinha aqui, esse rapazinho, que o bom caminho, meu filho, é o caminho que você cria, que você constrói. Eu ainda ensino mais para ela. É que é preciso tirar já para casa. Para andar nos caminhos, para sentir as pedrinhas, para sentir os espinhos. E a certeza que elas vão ter, que nunca vão se perder. Porque o caminho foi construído por elas. Esse é um sentido, outro, de Pedro Velho, estar num terreiro. Sabe por quê, mochinho? As famílias não ensinam mais isso. Os bancos das escolas não ensinam mais isso. Né? Onde você vai, os ensinamentos que se tem, você tem que fazer para ser melhor. Você tem que sair na frente. Você tem que ganhar. Você tem que ser vencedor, você não pode perder. Olha os ensinamentos que se dá. Em qualquer lugar que se vai. Então, neste terreiro, o sentido deste peito velho, de todos os peitos velhos, é ensinar a ter pé no chão, a ser gente, como gente deve ser. A semelhança do grande espírito de luz do Olorum, de Oxalá. É isso. Salve Deus. Salve Deus. Né, meu filho? Ainda digo mais. Pode ser aqui no terreiro, pode ser qualquer espaço religioso. Se o ensinamento daquela religiosidade não te transformar num xemió, nenhuma serve. Daí o princípio que nenhuma é melhor do que a outra. A melhor é aquela que transformou algo naquela pessoa, que fez dela um ser humano melhor. Você já pensou, meu filho, se cada recinto religioso de educação começar a ensinar você a ser um ser humano para o outro, ensinar você ser melhor para você mesmo, para poder ser melhor para o outro, olha quanta violência nós ia diminuir, meu filho. Se em todo lugar tem um empóriozinho religioso, né? Pois é, que seja Deus. Claro, claro que sim. Qual deles é mais importante e o ser humano deve focar primeiramente, em adquirir o amor, a humildade ou a tolerância? Ah, meu filho, sem amor nada acontece. Porque quando tu ama, tu se torna uma brisa. E a brisa, ela é calma. Ela vai te dar a humildade da espera. Ela tira a tua intempestividade. E te dá a tolerância. Veja que o portal de tudo isso é o amor. Quem é capaz de se amar e se ama? Meu filho, ele tem os caminhos já largados para ser solidário, ser colaborativo, ser cooperativo, ser doador do que receber. Ele vai ser acolhedor, sempre de baixo aberto. Ele vai saber conviver, porque ele é peito, porque ele é banco, porque ele é rico, porque ele é pobre, porque ele é doente, que ele é filibento, que ele é xadalve. Ele vai ver as pessoas pela sua essência de luz espiritual que elas possuem. Chave Deus. Chave Deus. Quando eu aprendo no meu terreiro de Umbanda que é certo ter amor, humildade, tolerância, e eu vejo o outro sem nenhum deles, ora, se eu aprendi, eu posso querer cobrar do outro? É natural chegar no outro e cobrar? Sobretudo se é irmão de fé? Não. Você não vai cobrar, porque amor não se impõe para acontecer. O amor se vivencia. O que o irmão deve fazer é amar mais, ser mais bondoso com ele, ser mais paciente, ser mais para fazer mais reja, mais oração, para ele vivenciar esse sentimento, meu filho. O amor não se impõe. Não se cobra amor de alguém. O ato de cobrar já impõe que você não tem amor, porque você não está sendo amoroso. Você já viu algum cobrador amoroso, meu filho? Não, senhor. Nem no plano terreno, nem no plano espiritual. Ele chega e quer tirar o que é dele, né? E até o que não é. Né? Que vocês compram uma coisa hoje na terra por 10 e amanhã paga 50. Eu já respondi essa pergunta para você, meu filho? Sim. E eu perguntava para esse filho, se você pergunta para o santinho de um preto velho, um terreiro de Umbanda, e que sentido tem de você conversar com os espíritos? Nada. Se você conversa com o preto velho, com o Exu, com o Lego, com o Caboclo, qual é o seu objetivo? Sabe Deus. O senhor está esperando eu responder? Estou, meu filho, que é um diálogo. Com certeza. O objetivo é esse, de criar esse discernimento e essa concepção de que o amor deve se universalizar e que somos uma família, por mais que falemos diferentes línguas em diferentes lugares, todos temos o dom da comunicação com um propósito único de permitir que o amor de Deus, através de nós, nos una e faça ver, a partir dessa união, a imagem que Deus fez de nós. Sabe, meu filho, eu vejo você mais como um profeta da modernidade. Oh, meu pai. Porque você não é usado como um médium de incorporação, mas é usado com esse oixeu, que você divulga as mensagens, que chega no momento que alguém está prestigiando, oh, mensageiro. Graças a Deus. Então eu vejo você como mensageiro. Assim e nunca se vai deixar disso. Não, não. Eu quero ensinar para você uma coisa. Vamos. O poder não é humilde, mas a humildade é o poder. Oh. Leve sempre isso. A chavinha da humildade, ela abre todas as portas. Sim, senhor. Chave Deus. Salve Deus. Pois vamos continuar a nossa prosa. Que assim seja. Graças a Deus. Qual que é a verdadeira força de colocar o nome de Deus e do sagrado no contexto das nossas comunicações? Olha, meu filho. Deus, na linguagem que chamo Deus. Obatalá, na linguagem que chamo Obatalá. Javé, onde se chama Javé, Oxalá, Olorum, né? Então, meu filho, Tupã, na linguagem que queira chamar, a importância se dá porque é um ser maior transcendental que permite tudo isso. E todos, até aqueles que têm o seu jeito de não crer, sabem disso. Daí eles criaram o jeito de não crer, para impedir a presença dele e a existência dele. O fato de você estar aqui, houve essa permissão de se ser maior, que é Deus, Javé, Oxalá, Olorum. Então o sentido se dá exatamente pela permissão maior dele, deixa o peito velho estar aqui, deixa a transmissão As meninas aqui falam muito de internet. Elas vêm falando, né? E eu digo para ela que a internet mais eficaz, que nunca cai, é a espiritual. Que é essa que eu estou aqui neste momento, neste aparelho. Olha. Eu estou aqui neste aparelho. E um outro aparelho está, neste momento, trabalhando com este Angola. E nós estamos aqui neste momento, estamos numa ligação com o Xé Maior. Como degraus. Então, o sentido se dá de se falar de Deus, de Oxalá, de Oluru, exatamente pela soberania e pela divindade que lhe impõe a todos os recintos religiosos e não religiosos. Menina, até nas caixas de luz negra fala de Deus. Tomara que Deus mande hoje um bom cliente. Não diz? Sim, senhor. Porque aí já tem alguém maior que governa, né? Meu filho, deixa acender meu pito. Sim, senhor. Fica à vontade. Eu estou lhe achuntando. Que assim seja. Então, o fato de pronunciar o nome de Deus e o nome do sagrado cria no plano astral algum tipo de vibração que estabelece à nossa volta sintonia com a luz ou com os seres militantes da luz? Meu filho, nas sagradas da escritura diz assim, se se reunirem no meu nome, ali estarei. Olha, mesmo esse ajuntamento não achar aquele diálogo, nós estamos falando em nome dele, para que outras pessoas que não se encontrarem ainda com ele, ou não creem na sua existência, tenham esse conhecimento. Então, se ele diz, conheceu em um, dois ou três, meu nome ali estarei, e nós estamos reunidos aqui em nome dele, né? Então, ele aqui está. Então, nós estamos, sim, na sintonia da luz. Mas você sabe, minha filha, mas algumas pessoas se apropriam dessa luz e deste Deus. Como se Deus tivesse escolhido um povo para ele. Mas assunte bem, quando o divino Madre Mestre Jesus veio para este plano terreno, ele tinha uma missão, sacrificar a sua vida por todos. Mas será que ele sacrificou por todos? Acredite, quem não foi por todos, foi por muito que o aceitaram e acreditaram na sua existência nesta terra. Entende, meu filho? Sim. Então, algumas pessoas se apropriam. O meu Deus não diz isso, o meu Deus não permite isso. Né? Existe um Deus só, de crença. Por que que esse Deus ia escolher estar dentro de uma igreja evangélica, de uma igreja católica e não estar no terreiro de um panda? Que é isso não é. Um Deus que faz acepção, ele deixa de ser Deus. Porque Deus, ele tem o braço já aberto, acolhedor. Né? Ele diz a sua palavra, vinde como está, eu estou aqui para baixar a todos. E é um bando de braço aberto para receber a todos. Então a presença de Deus está aqui. Porque a Umbanda são braços abertos, braços acolhedores, que não manda você deixar de usar droga para entrar aqui, que não manda você primeiro deixar de ser uma prostituta para entrar aqui, que não manda primeiro você ganhar dinheiro para entrar aqui. A Umbanda não te pede dinheiro quando tu entra aqui. A Umbanda é uma mãe acolhedora, como ensinou ao grande divino Madre Mestre, braços abertos a todos e a todas, né? Ela está aqui para achar as feridas, para ajudar a reconstruir a vida. A Umbanda não é negócio. A Umbanda É, meu filho. Uma grande família, uma mesa grande, em todo o Xiaxen que come igualmente no mesmo prato. É isso que é um banho, meu filho. E daí, a presença do Espírito de Luz, que um chama Deus, Javé, Oxalá, Obadalá. Estou lhe ajuntando. Graças a Deus. Graças a Deus. Quando a gente interage com outras pessoas, se agimos mal com elas, é porque ficamos contrariados em razão de algo que, assim acreditamos, em razão de algo que ela fez. Como, pai velho, admitir que o poder a respeito do que sentimos está com nós e não vem de como o ambiente se apresenta? Meu filho, preste atenção. Primeiro, às vezes a pessoa nem fez nada que ofendesse. Você já está ofendido sozinho. Você já está tão cheio de ferida, tão amargurado, que se o outro te desse tudo dele, tu não se ofendia. Tá faltando bem a cara, mas deixa eu chutar uma gota de sangue. Então, você não pode ficar justificando a sua janga, jogando culpa no outro, ou na energia, ou no espaço, ou no contexto. É preciso que você esteja equilibrado psicologicamente, espiritualmente e fisicamente. Uhum. Se é uma pessoa debilitada da sua saúde, ele logo debilita o psicológico dele e o espiritual. Tudo ele vai se ofender, tudo ele vai se magoar. Uma pessoa que já sofreu, porque é preto, né? Ainda é pobre, essa pessoa, qualquer ação do outro, ele vai sentir diminuído, porque ele passou por isso. Mas o que precisa é cheirar as suas feridas. Sobretudo, meu filho, cheirar as feridas do passado. O que magoa as pessoas, não, às vezes não é o outro. É as feridas que tu deixou do passado que não cheiraram. Tu tá sempre olhando para trás. Uma pessoa que tem tudo charado, enche a mente com pouca coisa. Chega de dentro. Oh, tão infeliz, olha. Querem jogar a infelicidade em cima de mim, a falta de sorte dele. Está precisando de ajuda. Uma pessoa que tem a sua vida fincada no amor, na humildade, na tolerância, que construir esses conhecimentos, meu filho, ele vai pensar isso. E vai agir assim. Caxias de Deus. Salve Deus. Salve Deus, meu filho. Pode perguntar, meu filho. Tá certo. Quando a pessoa diz assim, não, mas você não está entendendo. O mal que me fizeram não foi o malzinho, não. Foi um mal muito grande, imperdoável. Então não adianta querer vir. Está dentro de mim, é o meu instinto. Eu sou o animal. Vou fazer pagar, vou perseguir. Dá uma mensagem para essas pessoas que desencarnaram e perseguem o próximo porque até hoje não perdoou, porque acredita que o mal que o outro fez é tão grande que é imperdoável. Sabe, meu filho, cada um de vocês não é o que nós estamos vendo. É o que nós estamos vendo e mais um conjunto de vida que tu tiveste para trás. Então, aqui na Terra vocês devem muito. Fiquem os capelinhos cobrando, né? No mundo espiritual também. Tem as cobranças espirituais. Daí a necessidade. Se tu tens consciência que a cobrança que tu está recebendo é espiritual, tu tem que buscar um recinto religioso. Tu precisa te encontrar com a tua espiritualidade. Que se o cobrador chegou a ti, está te incomodando, está te perturbando, que tu está desequilibrado espiritualmente. Tu está descoberto da espiritualidade. Tua proteção existe. E se tu sabe, tu vai buscar ajuda para tu reajustar e fazer teus pagamentos. Agora, o irmão que faz a cobrança, ele não tem a noção clara do que está fazendo. Daí a necessidade de doutrinação desse irmão. De esclarecer para ele que ele não pertence a esse plano material. que essa pessoa que ele está cobrando também não lembra do que foi que achei, que tudo parte de um canal de esquecimento. É? E saber que o lugar da família é lugar de reajuste, um lugar desse espírito é um lugar de reajuste. É? Então, esse espírito cobrador, ele precisa ser doutrinado. Mas para ele ser doutrinado, tem que ter um lugar específico para isso. Né? Onde a pessoa que está passando por essa situação precisa ser tratada, e sendo assim, toda a angústia dele está passando por conta de uma cobrança espiritual, o sacerdote, a entidade da casa vai ver isso, faz o chamamento deste cobrador para a doutrinação, para que ele seja elevado, emanar energia para aquele espírito, para que ele sinta as forças de energia. É, porque como ele desencarnou com o espírito odioso, né, então ele ficou vagando. É, passa a ser um espírito disforme. Ai. É, que não tem noção de valores, né, ele não tem essa noção. E cada vez que ele vai odiando mais, ele vai perdendo mais a forma. Então daí a necessidade dele ser doutrinado, ser chamado o mentor dele, que já está, que era preparado para receber, que não quis dar ouvido, chamar o mentor com o seu candeeiro para levar ele para um plano onde ele possa ser tratado, conscientizar aquele espírito que ele precisa se evoluir. E quem não precisa é sentir aquele ódio. É como você aqui no plano terreno, tem duas pessoas brigando, calma, meu irmão, calma, não vai fazer isso, você vai se prejudicar, você é uma pessoa boa, você é do bem. Então são essas palavras que tem que emanar da voz do médico que está doutrinando. Ha. Eu respondi, meu filho? Sim, sim. Salve Deus. Salve Deus. Quando estamos envolvidos, a própria palavra envolvido requer mais do que um. Né? Envolvido com pessoas intolerantes da nossa religião, não seriam aquelas pessoas indicadores do que ainda existe em mim? Intolerância, nem que não seja para com a religião dele, mas para com alguma coisa. Sabe, meu filho, o homem foi feito à semelhança de Deus. Deus é amor, Deus é humildade, Deus é tolerância. Mas as regras sociais criadas pelo homem, pela sociedade, criam uma coisa chamada competição. Uhum. A competição, ela gera a intolerância. Né? Certo. Que tu quer ser cada vez melhor. Melhor, melhor, melhor, melhor. E vocês estão na sociedade do ter, não do ser e não do conviver. Ter vai dizer sempre vencer, sempre intolerância. Então, a intolerância que existe hoje entre o jeito de crer das pessoas, uhum, exatamente porque as pessoas estão seguindo os tempos de tijolo, que não são tempos espirituais, para ter. E se aparece um templo que está preocupado em ensinar a ser e a conviver, ele precisa ser combatido. Porque é a religião ou o mercado da religião. Daí a intolerância. É possível que esse ato de intolerância, seja ele de religião ou de jeito de amar, ou entre dois irmãos, possa ser a exteriorização de uma intolerância minha, até comigo mesmo com o outro. Porque a gente cobra a tolerância demais das pessoas e não se tem tolerância, né? Entendo a sua pergunta. Mas eu quis estender a isso, sim, porque hoje o que se tem, a intolerância hoje colocada, neste momentinho atual, é porque há um mercado religioso. Imagine você que tem duas lojas que vendem móveis. Cada qual quer vender mais móvel que a outra, né? Sim. Então, uma vai fazer um jeito da outra vender menos. Aí as pessoas vêm na casa de Umbanda, recebem um passe, recebem uma cura, sem gastar nenhum centavo. Vixe Maria! Né, Mafia? Vejo o mercado religioso perder um cliente. Sim. Meu filho entende esse mercado religioso que eu falo, né? Sim, sim. Hoje o mercado é grande. Fala. Salve Deus. Salve Deus. Quando os próprios integrantes de determinada religião agem como se fossem inimigos, separados, seja pela vaidade ou pela ambição, nem que seja a vaidade de fazer o bem, e a ambição de ter mais gente para se fazer o bem, é uma ambição e uma vaidade ainda. Esses movimentos, porque o ser humano é falho, dentro de cada religião, não seria, um dos fatores que der o lugar onde o preconceito deve primeiro, a intolerância religiosa deve primeiro ser extinguida do que na casa do outro? Ah, meu filho, você fazer, meu filho, uma pessoa só enxergar que está errado, você imagina todo um mercado religioso que quer se beneficiar, olha, né, monetariamente disso. Imagine que tem igreja que tem movimento disso, movimento daquele, cada movimento quer fazer melhor. Uhum. A própria ambição já é a urgência de Deus. Sim. A competição de os grupos já é a urgência de Deus. Aí, resgatar pessoas é difícil. Então, imagine você, hoje tem sacerdote que tem suas igrejas chutuosas, né? É. Aí o outro quer fazer mais chutuosa ainda. Sim. Você acha, meu filho, que para servir a Deus, a espiritualidade, você precisa de ter colunas de ouro? Não, sim. Você precisa é ter a sua vida ali fechada no chão, sem a jabracada. Qual desses aí que leva a vida de São Francisco? Será que um desses santo aí, minha filha, tinha jabracada de ouro, andava voando pelo céu? Tinha um cajado de ouro? Tinha roupa de linho com fio de ouro? Não. Que andava cheio os reis, os grandes faraós. Então, isso já leva uma reflexão daqueles que buscam se encontrar consigo mesmo através da espiritualidade. E eu digo mais, você nunca vai se encontrar em uma religião, você vai se encontrar na espiritualidade. E com a religiosidade, não com a religião. Ela não vai fazer você se encontrar em canto nenhum, nem com você mesmo, nenhum caminho para você chegar a canto nenhum. Porque a religião é feita pelos homens. E o verdadeiro tempo da espiritualidade é cada um. Procurando cultivar bons sentimentos, cheio de amor. É isso. Graças a Deus. Salve Deus. Qual deles quer dividir o pão? Não é, meu filho? Sim, sim. Eles estão fazendo os cofres para guardar o pão, chove para eles, para quando passar. O maná cai, eles recolhem tudinho, o povo com fome botou e guardou. Abre, Moisés já viu o mar para o povo passar. Ele abre uma parte, depois fecha para o povo ir lá junto, no meio do mar. É isso que está acontecendo no mundo de vocês. Só uma atravessou no mar chego. Quando o povo entrou, fechou o mar, o povo se acabou. Já entendeu, meu filho? Sim, senhor. Isso é atual. O povo está dentro do mar, estão fechando o mar e o povo está morrendo afogado. Isso o senhor fala dentro da mesma, do mesmo discernimento religioso? Religioso e de vida social e econômica. Claro que sim. Quem atravessou o mar? Alguém está se julgando Moisés, abriu o braço, baixou. É quando o povo entrou, porque Moisés deixou meio o povo baixar, não foi? Não. Na vida atual, abriu-se o mar, baixou-se, o povo entrou, fecha-se o mar. Sim. O senhor está querendo dizer que existem dois momentos. Um, onde o Moisés está sendo exclusivista com o povo dele e não está se importando com a outra família que chegou, que podia não, passar também. Não, eu estou dizendo para você, eu estou dizendo aqui uma parábola. Sim. Uma comparação. Como? Com o que está acontecendo na vida atual deste Sim. país. Uhum. O povo botaram ele no meio do mar, gente, que tinha uma embarcação. Que eles podiam caminhando e caminhando, que lá na frente tinha um barco para eles entrarem. Foi afundando, afundando, e não apareceu barco nenhum. Ah. E o povo está se afundando. Cada vez mais gente passando fome, cada vez gente mais doente, cada vez quem é pobre ficando mais pobre ainda, e quem é rico ficando mais rico ainda, depois que atravessaram o mar, pegaram a embarcação. Tem jeito, meu filho? Sim. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, meu filho, é preciso ficar alerta. Preciso ficar alerta. Alerta. Ah. Preciso ficar alerta. Para o povo não entrar em qualquer mar, se abrir. Preciso ver primeiro a embarcação, onde é que está vendo. O povo nem está enxergando embarcação e acreditou, foi caminhando. Você acha que você seguiu Moisés ou você está no meio do povo? Você está no meio do povo. E essa sua chuva e seu Bianchi tem que servir também para isso. Para fazer o povo entender que a embarcação não existe, então ele não deve entrar no mar. Claro. Graças a Deus. É como se o senhor dissesse que não se deve seguir nenhum outro tipo de liderança que o Cristo em si, o discernimento, a clareza espiritual, dá unidade através do amor para consigo próprio, para com o próximo. Estou dizendo isso e estou dizendo ao Xê que isso, tudo que foi aí explicado por Oxê, estou lhe dizendo que a urgência deste discernimento, também espiritual, tem feito com que o povo tenha sofrido a enganação. Claro. E sua vista chega diante do materialismo de Oxês. É isso que esse pai está dizendo. Certo. Para ficar alerta, quem está conduzindo este barco? Sim. E aquele que conduz o barco não está preocupado com o seu povo. Quanto dessa confiança o povo deve dar a um terceiro? Aí é que eu digo para o Xê, não existe um terceiro. Uhum. Neste momento não deixa para a gente dar, que nós estamos bem aqui, nos já juntando. Que dia é hoje, Mafia? 22. De quê? Dia 2 do 11, dia de finados. Pois pronto, o Molum está ouvindo. Até a data de hoje não tem um terceiro. O senhor diz, até essa data de hoje não tem um terceiro. Mas o terceiro ao qual eu me referi foi a pessoa buscar o Salvador externo. E o senhor está dizendo que existe engano, mas parece que o senhor ainda está dizendo que pode sim confiar nos outros, pode sim deixar os outros liderarem você. Nós estamos falando de duas coisas. É. Nós estamos falando de coisas espirituais, de ficar alerta aos mercados religiosos. Sim. Estamos falando de uma situação social, econômica que passa esse país. Claro. É um sistema que existe do qual a gente não tem como se subtrair. Sim. Pelo menos até agora. E tem. Vocês têm mecanismo para isso. Que pai está dizendo quando você perguntou, existe um teixeiro para se confiar? É. O teixeiro seria uma pessoa que governasse, verdadeiramente. Mas dentro do sistema ele também se corromperia. Então, isso, neste momento, até essa data de hoje, esse pai está dizendo que esse teixeiro ainda não existe. Não existe. Ainda não foi apontado. Claro. Mas é uma sugestão de que será. Ele será apontado. Ah. E o que o pai alerta a todos os povos é para ficar alerta. Porque no dia 30 de dezembro de 2014, não foi, Maria? Este pai fez um anúncio nessa casa. Qual que foi? Que a mulher ia sair, né? Da cadeira. Sim. E muita coisa ia mudar para o povo. E eu estou dizendo, até essa data, não tem um teixeiro. Sim. E é preciso que as pessoas se apeguem à espiritualidade para ter discernimento espiritual para saber apontar quem vai guiar a embarcação. Porque se este ano foi ruim, meu filho, o próximo será mais arrochado. Eita. E isso o pai já havia avisado. Certo. É disso que o pai falou. Quando melhor? Fala de coisa ruim, mas fala de coisa boa também. Deixa eu passar essa embarcação. Uhum. Quem vai determinar isso é quem aponta, quem vai ir à embarcação. E que se o pai está dizendo, se ainda não existe um teixeiro, não pode ser apontado. Quem vai ser governado não pode apontar. Sim. Pode se ausentar. Deixa o poder. O que o senhor falou, por... pode repetir, por favor? O povo pode se ausentar. É. Imagina, meu filho, se o povo disser que o que está lá botado por eles não serve para nada. É só ninguém se apresentar, não é, meu filho? Então, é preciso saber. E a espiritualidade é esse discernimento. Certo. Se não existisse o mercado da religião, você está entendendo onde eu estou amarrando? Estou. O mercado da religião também é um mercado político. Sim. Você entendeu? Sim. E a Umbanda não é mercado religioso nem mercado político. Então, logo, a educação religiosa para que os seus integrantes ajam dentro da política não devia ser interesse de ocupação dirigente, nem dos filhos. Sim. Claro. Não podia te tratar dentro do recinto. E o que se deve tratar dentro do recinto é a melhora do coração humano. Da pessoa humana. Certo. Mas o que está se fazendo hoje? O mercado da religião reúne, dentro dos seus templos tortuosos, pessoas para fazer um processo de alienação, né? Uhum. De limpeza da mente para escolher o embarcador que vai lhe conduzir a embarcação. Certo, mas aí, esse povo do templo suntuoso são pessoas que são de religiões diferentes da religião da Umbanda. É isso que eu estou dizendo para você, meu filho. Claro, mas assim, então, o que realmente importa para os que não fazem parte disso é cuidar da própria vida fazendo melhor. Sim. Claro. É isso que nós estamos dizendo para você. Certo. Nós estamos dizendo para você que a Umbanda não tem mercado. Ótimo. não é mercado religioso, nem é mercado político. Boa. A Umbanda não é. Sim, senhor. E os verdadeiros filhos da Umbanda precisam adquirir esse discernimento espiritual. A Umbanda não é mercado religioso nem político. Não. E os integrantes da Umbanda precisam... ter este discernimento. Certo. Ter este discernimento. Sim. Claro, esse discernimento de não se envolver com isso. Não de se envolver, mas ter o discernimento espiritual. Claro, de que... Vai chegar um momento, meu filho, que os mercados religiosos vai tomar de conta de tão jeito que vão querer fechar nossas portas. Certo. Já está acontecendo. E quando fizerem isso, de que forma a gente canaliza e incorpora nas nossas palavras e atitudes o amor, a humildade e a tolerância? Registinho, não importa que vamos lá para o meio do mato. Ah. A nossa fé continua. A gente pode quebrar isso aqui, mas a fé está dentro de cada um. Boa. E é porque meu cavalo é valente. Oh. Você está entendendo? Sim. Ele vai lutar até o último minuto. Lutar até o último minuto significa não agir com desamor. E nem desistir da fé. Ha. Claro. Porque você pode perder tudo. Pode quebrar tudo. Mas a fé nunca. Você sabe que uma vez os policiais entraram aqui, eu estava aqui? Oh, incorporado? Foi, ele queria falar com eu pensando que era mãe de santo. Né, meu filho? Aí ele queria, porque queria que... ia querer que assinalasse um papel. Não quero deixar escrever nele. Aí tem uma mochinha que tinha um advogado falar com ele. Eu achei que, no fim das contas, o coronel já estava chamando meu paizinho e tudo. Ixi, já não. Então, meu filho... O policial entrou aqui, queria que o senhor assinasse um papel. Não, porque disse que estava fazendo barulho na casa. Ah, de dia. Mas era de dia, não tinha nada tocando, não. Era de dia, era só intolerância. Ah, claro. Porque ele não entrou na guerra do pai, né, do pastor. Ah, entendi. Né? Claro. É, meu filho, os tempos estão mudando. Eu estou até aqui, Pedro Rei, conversando hoje, né? Onde é que um Pedro Rei ia conversar desse jeito? E eles estão assustados com isso. Você sabia que o seu trabalho assusta? É sério? Assusta, por quê? Você faz muito diálogo com Exu. Exu é ousado, né? Exu é diretórico, né? Exu faz, mostra poder, ele gosta disso, mostrar o poder. Ele se assusta. Aí ele diz, olha, o rapaz está mostrando agora é o demônio. É? Claro. Agora imagine você, eu Pedro Rei, um monte de gente vendo esse Pedro Rei, vendo esse cavalo, que é um cavalo conhecido no Brasil todo. Olha. É? Quem não nega a sua fé, não importa onde esteja, está sempre com a sua guia. É assim, meu tesourinho, como eu chamo ela. Oh. Meu tesouro. Né? Então, meu filho, eu estou aqui continuando achuntando você. Que assim seja, graças a Deus. Sabe, pode, eu estou lhe achuntando. Então... até que esse tempo não chegue das maiores provações para com a nossa fé e a compreensão da nossa religião e os seus reais valores, sobretudo daqueles que o senhor citou, do amor, da humildade e da tolerância, até que esses tempos de dificuldades cheguem, o ser humano deve fortalecer o seu coração para não agir com desamor, sobretudo quando tiver certo. Ô, filho, se ele tiver certo, aí é que ele vai ter mesmo paciência. Porque a verdade se impõe. A Sagrada Escritura diz que conhecereis a verdade vos libertará. Eu nunca vi o mal vencer sobre o bem. Claro, mas o ser humano fica irritado... Para impor sua verdade. Né? Eu acho que é, quando o sagrado dele está sendo confrontado. É, meu filho. Se, por que que no dia que o policial entrou aqui eu não subi? Porque eu achei que meu cavalo é valente. Ele ia nos grurumim dos policiais. Olha. E ia, meu filho. Né? É, ia. Porque estava dentro da caixa da fé, agredindo a fé dele, então ela ia. Claro. É uma mulher escarichida. Sim. Aí você ia ver. Charfu de Janchan ventaninho naquela chave. Ô, meu pai! Aí eu esperei, preferi ficar. Tá certo. Né? Preferi ficar. Que assim seja. Mas, chegando esses tempos, achei tão cheio de preparado para manter a sua fé. E as pessoas têm que se acostumar a andar com a sua guia. Porque a pessoa não tinha costume de ver isso. Andar com seus turbantes. Mas as pessoas também se acostumaram. Porque o pai anda com a charbatina. É. A esfera anda com seus costumes, né, Matheus? Os pastores andam com seus ternos, com as suas bíblias na mão, por que não pode usar uma guia? Sim. Né? Claro que sim. Porque se aquilo que se pratica fora da religião da Umbanda começa a importar, daí eu começo a achar que eles precisam deixar de existir ou mudar o comportamento deles para eu continuar me fortalecendo na minha fé. É engano isso. É. Sabe, meu filho, se eles não conseguem servir ao Deus que eles chamam que é deles, sim, respeitando a fé do outro, impondo a fé deles, já não existe Deus. Você sabe por quê? Porque Deus é muito educado. Você sabe? Ele diz assim, ó, eis que estou à porta e bato. Toc, toc, toc. Se ouvir minha voz, que já abri a porta, eu entro. Mas também, se não quiser abrir, eu não vou insistir. Você está entendendo, minha filha? Sim. Então ele não se impõe. Ele está lá. Só ponta para nos ajuntar. Certo. Quem crê que esse Deus é melhor ou pior é os homens. É. Né? Claro. Porque assim fica mais fácil para arrecadar. Graças a Deus. Sim. Claro que sim. Então, outras pessoas. É respondido como eu queria. Sim, sim. Salve Deus. Salve Deus, graças a Deus. O que é, para o umbandista, intolerância religiosa, como ela deve ser interpretada e que sentimento ele deve dar passagem no peito? Chama-me. A intolerância religiosa não é só para os umbandistas, é para qualquer religião. Você está entendendo? É alguém impor a fé dele sobre a sua. Dizer que a dele é correta, que a sua não é. No caso de nós umbandistas, ele dizer que nós servimos demônio, que nós fazemos isso, fazemos aquilo. Certo. Então a intolerância religiosa, independente que seja religião, você está entendendo? Ela acontece e ela se dá quando tu comece a depreciar, agredir o outro, porque não tem a tua mesma fé. Certo. Como foi a sua segunda pergunta? Quando alguém começa a agredir o outro por não ter a mesma fé, e esse outro é um umbandista, ou como o senhor disse, quem quer que seja, que postura deve se ter nesse momento? Ah, meu filho, depende da situação, né? Aham. Se for no embate de fala, você não vai se impor. Mas aí se for embate físico, de agressão física, tem as leis que regem a sociedade. Claro. O direito de ir e vir. mas é prestígio a Umbanda se movimentar. Em que sentido? Movimentar no sentido de sair dos seus quintais, sair dos seus terreiros. Uhum. Olha. Em favor do quê? Da própria fé. Os evangélicos não vão para as praças fazer os cultos, porque eles não podiam fazer na chabaia. A gira? Sim. Sim. Então, meu filho, eu já acredito e digo sempre o meu cavalo. A Umbanda vai sair dos quintais para ir para as avenidas, como são as outras igrejas. Certo. Você está entendendo? Sim. Talvez pelo esse próprio nome terreiro, né, meu filho? Mas terreiro é na frente, não é atrás. Atrás é quintal. Não é? Sim. E que a terceira pergunta que você fez? Se a gente sai do lugar onde a gente cultua o nosso sagrado, para combater qualquer coisa que seja, será que ainda estamos vivenciando o amor, a humildade e a tolerância? Ah, meu filho, você já viu o que, que uma mãe, um pai é capaz de fazer por amor a um filho? Certo. E vai às últimas consequências. Uhum. Ele não quer saber se ele é fraco. O que, que ele é? Ele vai, em nome desse amor, levantar a mais pesada espada que seja. Boa. Para defender. Claro que sim. Assim, tem que ser quem vai defender a sua fé. Se organizar. Uhum. É uma espada grande. Os jubandistas se uniram, os pais de Santa, as mães de Santa se unirem. Certo. Deixaram as suas vaidades. Certo. A vaidade é uma grande pedra. E é o que tem destruído muitos médios, a vaidade. Uhum. Chegar neste mundo afora, chegar grandes médios na decadência total. Nesse mundo afora, você vê grandes médios numa decadência total. Sim. Uhum. A decadência espiritual, material. Espiritual. Por conta da vaidade. E material por conta da vaidade. É. A espiritualidade precisa de vaidade, não, meu filho. A espiritualidade... Não precisa de vaidade. Não precisa de vaidade. Não, precisa não. O que faz um médium ser grande é a sua humildade, é a sua disciplina com o seu povo. Quanto mais humilde, mais ele cresce. Quanto mais vaidade, mais ele decresce. É assim. Claro. Porque a soberba não faz parte da espiritualidade. Olha o que o senhor falou. Claro que sim. Quanto mais humilde, mais ele cresce. Sim. Quanto mais vaidade, mais ele decresce. Sim. Então, se a gente quer crescer no mundo, não seria o caminho ter humildade no lugar de entrar nesses movimentos para mostrar em praça que a gente existe, que os outros precisam nos considerar? Mas, meu filho, se organizar e ter movimento não é urgência de humildade. Sim. É urgência de determinação. E humildade não é baixar a sua cabeça, levar um tapa e levar o outro lado. A humildade é ter discernimento. De nunca ter soberba. E você pode se organizar num movimento de amor e de paz. Você pode fazer uma revolução com a paz? Pode. Com certeza. Claro que sim. Você pode fazer uma revolução de bondades. Porque a Umbanda é paz e amor. Oh. Então o movimento, ele aglomera mais pessoas, agrega mais pessoas. Sim. O que vai dizer, nós existimos. Uhum. Nós não somos cinco pessoas que estamos dentro de um quintal escondido. Então o movimento faz isso. Claro que sim. Eu vou... Parece que passou só 15 minutos, não é? Não sei. Que hora foi que... Não sei, mãe. E já passou uma hora. E já, meu filho? Já. Então... Hoje a proja tá boa. Tá? Quer dizer que tá podendo continuar mais uma hora? Você pode. Você pode projear com eu. Vou fazer isso, então. Pois vamos projear. Então eu vou pedir ao senhor para esse primeiro encontro... Uma mensagem final. A mensagem final para quem está vivo. E depois para quem está morto. Tá certo. Como é que eu vou falar com o moço? Eu não sei se ele escuta. Né? Para os espíritos, né? É. Mas eu quero dizer a todas as pessoas que o que vai lhe tornar melhor e maior não é querer ser maior ou melhor do que o outro. É você querer ser melhor e maior do que você mesmo. Isso vai fazer a diferença em sua vida. Aí você vai ver que você sempre vai ser menor do que o outro. Porque o que vai lhe fazer melhor e maior é estar a serviço do outro. Salve Deus. Salve Deus e graças a Deus. Graças a Deus. Qual é o ponto que o senhor mais gosta de cantar aqui para finalizar isso daqui com os irmãos da casa? E na careira das matas, peito velho reja assim. Graças a Deus, na graça de Deus. Tchau, Deus. Tem um canto, meu filho, que eu gosto tanto que meu rosto não está aqui para cantar. Não está. É assim. Rio das Cachoeiras. Mamãe Oxum, que por mim velava no rio das cachoeiras, eu banhei, eu naveguei no rio das cachoeiras, de longe eu avistei. Olha aí, mamãe Oxum. Olha aí, mamãe Oxum. Salve Deus, graças a Deus. Salve os peitos velhos, salve as peitos velhos. Graças a Deus. Salve as coxas de Angola, salve as coxas de Aruanda. Salve a coxa das pedreiras, salve as coxas das matas virgens. Salve as coxas das matas. Salve a coxa do mar, salve as coxas das cachoeiras. Salve a força do Congo, salve Deus, graças a Deus. Salve a força do Guiné, graças a Deus. Salve Deus, salve Pai João de Aruanda. Salve vovó Maria de Angola, salve Peitinho da Xenjala. Salve vovó Maria Congo, salve Deus, graças a Deus. Salve Deus, graças a Deus. Salve Marilu das Cachoeiras, Marilu de Aruanda. Salve Deus, salve Pai Antero, na graça de Deus. Salve Peita Ana, salve vovó. Salve Deus, salve. Peito velho da Guiné, na graça de Deus. Vovó do Oriente Maior, na graça de Deus. Salve Deus, graças a Deus. Salve Deus, graças a Deus. Louvado seja. Você não vai cobrar. Porque amor não se impõe para acontecer. O amor se vivencia. O que o irmão deve fazer é amar mais, ser mais bondoso com ele, ser mais paciente, chamar para fazer mais reja, mais oração, para ele vivenciar esse sentimento, meu filho. O amor não se impõe. Não se cobra amor de alguém. O ato de cobrar já impõe que você não tem amor, porque você não está sendo amoroso. Você já viu algum cobrador amoroso, meu filho? Não. Nem no plano terreno, nem no plano espiritual. Ele chega e quer tirar o que é dele, né? E até o que não é. Né? Que vocês compram uma coisa hoje na terra por 10 e amanhã paga 50. Oxalá, Deus do vento.